Fecheiros 76, capítulo 43. Namoriscos. Jamie tinha-me dado um longo beijo a título de encorajamento após o nosso interlúdio. Depois saiu pelo mato, pretendendo ir atrás de Ninian Bell Hamilton e descobrir exatamente o que é que os reguladores estavam a tramar no acampamento que Hunter mencionara. Eu segui-o durante algum tempo a bem do recato, mas estaquei na orla do bosque antes de emergir de novo à vista do público, para ter a certeza de que estava minimamente apresentável. Sentia-me meio tonta, com uma indefinível sensação de bem-estar, e as minhas faces estavam coradas. Mas pensei que isso por si só não era incriminador. Nem sair do bosque seria comprometedor. Tanto mulheres como homens entravam frequentemente no abrigo das árvores ao longo do relvado, simplesmente para se aliviarem, em vez de abrir caminho até às sempre apinhadas e mal cheirosas latrinas. Sair do bosque, afogueada e a arquejar, com folhas no cabelo e manchas de resina de pinheiro nas saias, entretanto, causaria um considerável número de comentários por trás dos leques. Havia alguns carrapichos e uma casca oca de cigarra agarrados à minha saia. Uma excrescência fantasmagórica que eu retirei com um estremecimento de repugnância. Havia pétalas de cornizos no meu ombro. Limpei-as e examinei cuidadosamente o meu cabelo, retirando mais algumas que esvoaçaram para o chão como pedacinhos de papel de rebuçado. Assim que saí por entre as árvores, ocorreu-me verificar se a parte de trás das minhas saias estava manchada ou com pedacinhos de casca de árvore. Estava a esticar o pescoço para ver por cima do ombro quando dei de frente com Philip Wiley. Senhora Fraser, ele agarrou-me pelos ombros para impedir que eu caísse de costas. Está bem, minha cara? Assim, claro. Nesta altura as minhas faces queimavam com razão. E eu recuei um passo, recuperando o equilíbrio. Porque é que eu estava sempre a esbarrar em Philip Wiley? O Pestinha estaria a seguir-me. Desculpe-me. Disparate, disse ele cordialmente. A culpa foi minha. Sou um desastrado. Posso ir buscar-lhe uma bebida para lhe restaurar o ânimo? Um copo de sidra, vinho, ponche de rum? Um syllabub? Nota. Leite batido com vinho, açúcar e canela. Um Applejack? Nota. Bebida alcoólica forte, aromatizada com maçã, popular durante o período colonial americano. Fim de notas. Ou, não, brandy. Sim, permita-me trazer-lhe um pouco de brandy para se recuperar de choque. Não, não quero nada, obrigada. Não pude deixar de me rir das suas excentricidades, e ele devolveu-me sorriso, obviamente sentindo-se muito espirituoso. Bem, se está totalmente recuperada, então, minha cara senhora, deve acompanhar-me. Eu insisto. Já tinha enfiado a minha mão no seu braço e arrastava-me decidido em direção ao estábulo, apesar dos meus protestos. Não lhe vai tomar mais do que um momento, assegurou-me. Aguardei ansiosamente o dia inteiro para lhe mostrar a minha surpresa. Vai ficar absolutamente fascinada, dou-lhe a minha palavra. Cedi, com relutância. Parecia mais fácil ir ver os malditos cavalos outra vez do que argumentar com ele. E, de qualquer maneira, tinha muito tempo para falar com Jocasta antes do casamento. Desta vez, no entanto, demos a volta ao curral onde Lucas e as suas companheiras se submetiam tolerantes à inspeção de dois ousados cavalheiros que tinham saltado a cerca para os ver mais de perto. Este garanhão tem um bom temperamento, disse eu com aprovação, mentalmente comparando as maneiras gentis de Lucas com a personalidade irascível de Gideon. Jamie ainda não tivera tempo de castrar o nosso cavalo, que já tinha mordido quase toda a gente, tanto seres humanos como outros cavalos, na viagem para River Run. Uma característica da raça, disse Wiley, abrindo a porta que conduzia ao estábulo principal, são os cavalos mais dóceis que existem, embora essa predisposição não obstrua a sua inteligência, asseguro-lhe. Por aqui, Sra. Fraser. Em contraste com o dia brilhante lá fora, estava escuro como breu no estábulo, tão escuro que eu tropecei num tijolo irregular do piso, e o Sr. Wiley segurou-me pelo braço quando me inclinei para a frente com um grito de susto. — Está bem, Sra. Fraser? — perguntou ele, endireitando-me outra vez. — Sim, respondi um pouco sem ar. Na realidade, eu não só tinha batido com a ponta do pé dolorosamente, como tinha torcido o tornozelo. Os meus sapatos novos, marroquinos, de salto, eram lindos, mas eu ainda não me tinha habituado a eles. Deixe-me estar aqui um bocadinho até os meus olhos se acostumarem à penumbra. Ele esperou, mas não me soltou o braço. Em vez disso, puxou-me a mão pela curva do seu cotovelo e prendeu-a com força para me amparar melhor. Apoie-se em mim, disse ele simplesmente. Apoiei-me e ficámos em silêncio durante um momento. Eu, com o pé magoado, levantado como uma garça, esperando que os meus dedos parassem de latejar. Pelo menos, desta vez, o Sr. Wiley poupou-me aos ditos satíricos e observações jocosas, talvez por causa do ambiente tranquilo. Os estábulos, de um modo geral, são locais tranquilos, pois cavalos e trabalhadores costumam ser amáveis criaturas. Este, no entanto, tinha uma atmosfera especial, ao mesmo tempo tranquila e vibrante. Eu podia ouvir pequenos ruídos e batidas de cascos e o barulho satisfeito de um cavalo a mastigar feno ali perto. Estava tão perto de Philip Wiley que podia sentir-lhe o perfume, embora até mesmo o caro aroma de almíscar e bergamota fosse sobrepujado pelos cheiros do estábulo, que recendia a palha fresca e grãos, a tijolos e madeira. Mas também havia um leve odor, mais primário, esterco, sangue e leite, os elementos básicos da maternidade. É como o interior de um útero, aqui, não é? Disse eu suavemente. Tão quente e escuro, quero dizer, quase posso sentir um coração a bater. Wiley riu-se, mas serenamente. É o meu, disse ele. Tocou com a mão brevemente no colete, uma sombra escura contra o cetim claro. Os meus olhos adaptaram-se rapidamente à pouca luz. Mas mesmo assim o lugar estava muito escuro. A forma sombreada e ágil de um gato de estábulo deslizou por nós, fazendo-me vacilar e colocar no chão o meu pé magoado. Ainda não suportava o peso, mas conseguia pelo menos apoiá-lo no chão. Consegue equilibrar-se sozinha durante um bocadinho? Perguntou Wiley. Sem esperar a minha resposta, afastou-se de mim e foi acender um lampião que estava em cima de um tamborete. Ouvi alguns ruídos de sílex e aço. Depois o pavio acendeu e um suave globo de luz amarela expandiu-se à nossa volta. Agarrando-me no braço novamente com a mão livre, conduziu-me para o extremo oposto do estábulo. Eles estavam numa baia ao fim do estábulo. Philip ergueu o lampião ao alto, virando-se para me sorrir. A luz incidiu sobre uma pele de animal que brilhou e ondulou como águas da meia-noite e reluziu nos enormes olhos castanhos da égua quando ela se virou para nós. Ah! Disse eu suavemente. Que linda! E em seguida um pouco mais alto. Oh! A égua movera-se um pouco e a cria espreitou por trás das pernas da mãe. Tinha pernas longas e joelhos pontiagudos, o minúsculo rabo e os quartos dianteiros inclinados, repetições arredondadas da perfeição muscular da mãe. possuía os mesmos olhos, grandes e meigos, emoldurados por longas pestanas, mas em vez da pelagem escorregadia, preta e ondulante, era castanho avermelhada e encrespada como um coelho, com uma absurda vassourinha como cauda. A sua mãe possuía a mesma gloriosa profusão de pelos longos e esvoaçantes na crina e na cauda que eu notara nos frísios do cercado, mas a cria tinha uma ridícula crina de menos de 3 centímetros, com pelos espetados como uma escova de dentes. O potro pestanejou uma vez, ofuscado com a luz. Depois escondeu-se rapidamente atrás do corpo da mãe. Um instante depois, um pequeno focinho apareceu cautelosamente, as narinas torcendo-se. Um grande olho seguiu-se, pestanejou e o focinho desapareceu, apenas para reaparecer quase instantaneamente um pouco mais à frente, desta vez. Ora, ora, que pequerrucha sedutora, disse eu encantada. Wiley riu-se. De facto é, disse ele, com a voz cheia de orgulho de proprietário. Não são magníficas? Bem, sim, disse eu analisando. São, sim. Mesmo assim, não sei se é exatamente isso. Magnífico. Parece mais algo que se diria de um garanhão ou de algum tipo de cavalo de guerra. Estes animais são, bem, são meigos. Wiley resfolegou brevemente achando graça. Meigos? Disse ele. Meigos? Bem, sabe como é, disse eu rindo-me. Encantadores, afáveis, dóceis. Isso tudo, disse ele virando-se para mim. E bela também. Ele não estava a olhar para a égua e a cria, mas para mim, com um leve sorriso no rosto. Sim, disse eu, sentindo uma pequena e obscura sensação de inquietação. Sim, são muito bonitas. Ele estava muito perto de mim. Dei um passo para o lado e virei-me, sob o pretexto de observar novamente os animais. A cria encostava o focinho à teta inchada da égua, a cauda áspera e irregular, a sacudir-se com entusiasmo. Como se chama? Perguntei. Wiley aproximou-se da grade da baia descontraidamente, mas de tal forma que o braço roçou na manga do meu vestido, quando ele estendeu o braço por cima de mim para pendurar o lampião num gancho na parede. O nome da égua é Tessa, disse ele. E a senhora viu o garanhão, Lucas. Quanto ao potro, segurou-me a mão e ergueu-a a sorrir. Pensei em chamar-lhe La Belle Claire. Por um segundo gelei, perplexa e incrédula, perante a expressão evidente no rosto de Philip Wiley. O quê? Disse eu sem compreender. Certamente estou enganada, pensei eu. Tentei retirar a mão, mas hesitaram um pouco demais e os seus dedos apertaram-se sobre os meus. Com certeza ele não pretendia. Pretendia. Encantadora, disse ele aproximando-se, afável, meiga e linda, e beijou-me. Fiquei tão chocada que não tive reação durante um bocadinho. A boca dele era macia, o beijo breve e casto. Mas isso de nada importava. O que importava era que ele me beijara. Senhor Wiley, exclamei eu. Recuei um passo apressadamente, mas fui barrada pelo portão da baia. Senhora Fraser, disse ele suavemente, dando o mesmo passo para a frente. Minha querida, eu não sou, comecei a dizer, e ele beijou-me outra vez. Sem a menor sugestão de inocência. Ainda chocada, mas já não estupefacta, empurrei-o com força. Ele perdeu o equilíbrio e largou-me a mão, recuperando-se imediatamente, segurando-me pelo braço e colocando a outra mão nas minhas costas. Sedutora, murmurou ele, inclinando o rosto para o meu. Dei-lhe um pontapé. Infelizmente, pontapeei-o com o meu pé magoado, o que retirou a força do golpe, e ele ignorou-o simplesmente. Comecei a debater-me quando a sensação de incrédula perplexidade se desfez na consciência de que o jovem mantinha a mão firme no meu rabo. Ao mesmo tempo, eu tinha a consciência de que havia muitas pessoas nas imediações do estábulo e a última coisa que eu queria era atrair a atenção. Pare já com isso, sibilei. Pare imediatamente. A senhora deixa-me louco, disse ele arquejando, pressionando-me contra o peito e tentando enfiar a língua no meu ouvido. Eu realmente acreditava que ele estava louco, mas recusava-me terminantemente a aceitar qualquer responsabilidade por essa condição. Dei um safanão para trás, o mais distante que pude, não muito distante, com a baia nas minhas costas, e lutei para colocar a mão entre nós os dois. Com o choque inicial, praticamente desfeito, eu estava a pensar com surpreendente clareza. Não podia dar-lhe uma joelhada nos tomates. Ele mantinha uma das pernas enfiada entre as minhas, prendendo um grande pedaço das minhas saias entre nós. Mas podia agarrar-lhe a garganta e prender as suas carótidas e ele cairia como uma pedra. Realmente consegui agarrar-lhe a garganta, mas o maldito lenço do pescoço atrapalhava-me. Os meus dedos enroscaram-se no lenço e ele desviou-se bruscamente para o lado, agarrando-me a mão. Por favor, disse ele, eu queria... Estou-me nas tintas para o que você quer, disse eu. Largue-me imediatamente, seu... Procurei freneticamente um insulto adequado, seu fedelho. Para minha grande surpresa, ele parou. O seu rosto não podia ficar mais pálido, pois estava coberto de pó de arroz. Eu conseguia senti-lo nos meus lábios. Mas os lábios dele fecharam-se e a expressão do rosto mostrava que estava um pouco ofendido. É isso realmente o que pensa de mim? Perguntou ele baixinho. Pode ter a certeza que é, disse eu. O que mais quer que eu pense? O senhor perdeu o juízo, comportando-se desta forma desprezível. O que é que se passa consigo? Desprezível? Ele parecia totalmente desconcertado ao ver os seus avanços descritos desta maneira. Mas eu, isto é, a senhora? Pensei que a senhora, quero dizer, não fosse avessa? Não é possível, disse eu categoricamente. Não é possível que tenha pensado algo desse género. Eu nunca lhe dei o mais pequeno sinal para pensar tal coisa. E não tinha, intencionalmente. Mas de repente ocorreu-me que talvez a minha percepção do meu próprio comportamento não fosse a mesma de Philip Wiley. Ai, não? O seu rosto estava a mudar, escurecendo de raiva. Lamento discordar, minha senhora. Eu tinha-lhe dito que tinha idade para ser mãe dele. Nunca pensara que ele não acreditasse. Sedutora, disse ele outra vez. Embora num tom completamente diferente do da primeira vez, nenhum sinal? A senhora deu-me todos os sinais, desde a primeira vez que nos vimos. O quê? A minha voz subiu de tom abismada. Nunca fiz nada além de manter consigo uma conversa civilizada. Se isso significa sedução no seu livro, meu rapazola, então não me trata assim. Ah! Então ele notara que havia uma diferença de idades. Só não se dera conta da magnitude, pensei eu. Apercebi-me com alguma apreensão que no meio social de Willy os namoriscos aconteciam sob o disfarce da galhofa. O que é que, em nome de Deus, eu lhe tinha dito?